cobriu sereno o planeta Marte. Pra quem não sabia contar gota, cê aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno o planeta Marte. Sem ponto, sem vírgula, sem meia descalça. Descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Sem ponto, sem vírgula, sem meia descalça. Descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Borrifou um segredo pra fazer a lua. Temperou com calma teu desassossego. Empanou com areia tua calma santa. Salvou um beijo. Chorou na despedida, mas gozaram chamas. Amanheceu a guarda de esperar o sono. Desesperou de medo quando ficou tarde. Chamou minha atenção. Fazendo serenata.